Os sul-coreanos desembarcaram no aeroporto internacional de Foz do Iguaçu por volta das 5 horas da tarde desta terça-feira, após 2 horas de atraso. Uma manutenção de última hora na aeronave provocou a demora na saída de São Paulo. Eles vieram para se preparar para 3 amistosos que irão disputar nos Estados Unidos. A delegação, composta por 43 pessoas, viajou mais de 30 horas desde a Coreia. A equipe chegou carregada de bagagens. Um caminhão-baú foi alugado para transportar a carga trazida com pertences da comissão e materiais esportivos até o hotel. No saguão do aeroporto, alguns torcedores coreanos que vivem na tríplice fronteira aguardavam os jogadores com uma faixa desejando boas-vindas e boa sorte. São cerca de 1.000 pessoas na colônia sul-coreana na região. Na delegação, são 23 atletas que jogam em times da Ásia. Yuki Park, gerente da seleção da Coreia do Sul, explica que esses jogadores encerraram a temporada nos clubes em dezembro e que agora vem a Foz do Iguaçu para se preparar e tentar uma vaga no time que irá disputar a Copa do Mundo. Os jogadores que estão na Europa não puderam acompanhar a delegação porque estão atuando pelos seus clubes. Ainda no aeroporto, o técnico sul-coreano conversou com os jornalistas. Hong Myong-bo disse que a Coreia do Sul é um time jovem e tem como base a equipe que conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Londres em 2002. Ele destaca que a meta é preparar bem os jogadores para a disputa do Mundial. O técnico também confirmou que a Coreia do Sul usará Foz do Iguaçu como centro de treinamento. A vinda antecipada dos sul-coreanos pegou de surpresa as autoridades iguaçuenses. De acordo com o secretário de esportes, Anderson Andrade, a presença dos jogadores foi comunicada apenas com um dia de antecedência. Foi comunicado que viria 43 pessoas dentro da delegação, inclusive os jogadores, já com a possibilidade de treinamento na quarta-feira, né? Então, fizemos uma reunião hoje de manhã, juntamente com a segurança, com o Piola também, para a gente dar todo o respaldo possível, até porque nós sabemos da responsabilidade de uma seleção que vem para a nossa cidade, que vai disputar a Copa do Mundo. Mas isso é uma alegria muito grande poder receber a Coreia do Sul nesses 7 dias aqui. Tudo aquilo que foi acordado, né, principalmente na questão do gramado do ABC, foi cumprido. E não tenho dúvidas que eles vão sair daqui bastante contentes para voltar para treinar para a Copa do Mundo. Mesmo com a surpresa, o secretário diz que o estádio do ABC, local escolhido pela Coreia do Sul para treinar na cidade antes dos amistosos, está apto a receber os jogadores. O que eles pediram realmente foi a questão do gramado. O vestiário, a pintura, os alambrados, as cadeiras na arquibancada, isso aí foi uma coisa extra, já aproveitando a oportunidade. Mas eles pediram, o requisito principal como prioridade era a questão do gramado, e foi feito o que foi pedido. O secretário de Turismo, Jaime Nascimento, acredita que a cidade está preparada para prestar um bom serviço aos sul-coreanos. A infraestrutura que eles precisavam para iniciar os treinamentos está pronta. A cidade, com sua infraestrutura turística, também está pronta. Então, acho que a gente vai recebê-los muito bem, não tenho a menor dúvida. O presidente do Fundo Iguaçu, Gilmar Piola, acredita que a preparação para os amistosos será essencial para o retorno dos sul-coreanos em maio, dias antes do início da Copa do Mundo. Esperamos que eles façam uma boa preparação aqui em Foz do Iguaçu, para que eles obtenham bons resultados nesses amistosos, e esperamos que eles retornem depois em maio, final de maio, já em definitivo, para se preparar para a Copa do Mundo, já no campo do Flamengo, já como centro de treinamento de seleções da Copa do Mundo da FIFA. Um reforço na segurança foi montado para dar tranquilidade à delegação. De acordo com Piola, o momento é de mostrar receptividade para a Coreia do Sul. Eu acredito que a partir de agora é tratar bem, é receber bem. Temos que ser hospitaleiros, mostrar que somos um povo que recebe bem seus visitantes, né? Afinal, são um dos principais destinos turísticos do Brasil. Somos um destino turístico internacional, temos aqui uma das 7 maravilhas da natureza, temos a maior geradora de energia limpa do mundo, que é a Itaipu, enfim, que é uma maravilha da engenharia moderna também, e temos um povo hospitaleiro, temos um povo de muitas etnias, mas tem muitos coreanos que vivem aqui na nossa fronteira, enfim, vamos passar essa boa impressão agora de sermos uma cidade acolhedora, para que eles se sintam verdadeiramente em casa e retornem aqui na sequência com desfrutar não só dessa nossa hospitalidade, mas que eles façam também uma boa Copa do Mundo aqui no Brasil, porque Foz do Iguaçu transmite uma energia positiva, né? Eu acredito que isso vai ser fundamental para a preparação da Coreia do Sul. A Coreia do Sul está hospedada no mesmo resort que recebeu a seleção brasileira durante a Copa América de 1999. A delegação fica na cidade até o dia 21 de janeiro, quando embarca para os Estados Unidos. Lá, os sul-coreanos disputarão 3 amistosos contra os donos da casa, a seleção do México e da Costa Rica. Maurício Freire, para a CBN Foz.